Na manhã desta terça-feira, dia 21 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Gaspar realizou a assinatura do convênio para a implantação do curso superior presencial em Gaspar da FURB, Universidade Regional de Blumenau. Nós vamos conversar com o prefeito Kleber Vandal para sabermos qual a importância dessa assinatura para o município. Prefeito, qual a importância dessa assinatura com a FURB aqui para Gaspar? É um momento importante para a nossa cidade. A gente trabalha desde o início do mandato, né, com o objetivo de a gente ampliar a quantidade de cursos superiores para ofertar para a nossa comunidade. Nós temos hoje 5 universidades que têm aqui polo de educação à distância, né? E agora com a FURB, com esse convênio, né, para utilizar a estrutura, o local físico da Escola Zenaide Schmidt Costa, com o objetivo de ofertar curso presencial, né, os cursos de Direito e de Comércio Exterior, né? Então, acredito que é um avanço. A nossa cidade, né, Gaspar, está crescendo, a população aumentando, a economia do município crescendo, e é evidente que isso precisa, né, de uma oferta tanto de cursos profissionalizantes quanto de curso superior para a nossa comunidade. Eu acho que é um avanço que a gente conquista nesse momento. A FURB é uma universidade que tem uma reconhecida credibilidade no mercado, né, por conta da sua história, por conta do quadro de professores que tem na universidade. Sem dúvida alguma, é mais uma oportunidade que a gente tem para a nossa comunidade, para a nossa população, para o jovem poder cursar um curso superior aqui em Gaspar, né? Curso presencial, tanto Direito quanto Comércio Exterior, não existe ainda à distância. Comércio Exterior até eu acho que tem, mas Direito não tem à distância. Então, é uma oportunidade, né, de cursar aqui sem precisar se locomover para uma cidade vizinha para fazer o curso de Direito. E esses cursos começam já nos próximos dias, prefeito? Exatamente. Aí é todo um cronograma que existe, né, da FURB, da universidade, né, que vão divulgar aí todo o calendário para o processo seletivo, para as inscrições, para a data de início de curso e tudo mais. É evidente que essa parte é com a FURB, né? A nossa participação desse convênio é oferecer a estrutura física, que será na Escola Zenaide Schmidt Costa, oportunizar, né, a sala, energia, ar-condicionado, a estrutura física necessária para a aplicação dos cursos aqui em Gaspar. Doutora Márcia Sardá Espíndola, reitora da FURB, falando sobre a importância desse convênio assinado com a Prefeitura de Gaspar para a FURB novamente retornar ao município. Bom, a FURB já tem um campus, né? Nós temos o campus 6 da FURB, que é aqui nesse terreno em Gaspar. Hoje ele tem um ponto estratégico, então isso é um compromisso com o município, né? Não só trazer o ensino de qualidade, mas também revitalizar uma área que é importante. Então, esse acordo começou, né, falando desse espaço que a FURB tem, então nós temos a intenção, né, de construir ali o nosso novo campus. A FURB, por ser a universidade mais antiga da região, sempre teve muitos alunos gasparenses. Atualmente, a FURB tem também esses alunos? Tem. Nós atendemos, a FURB é uma universidade regional, né, então toda a região da Anvi, e Gaspar é o segundo município que mais nós temos alunos hoje. Além desses cursos que estão chegando, devido à solicitação e à demanda, a tendência é aumentarem a oferta. Sim, nesse primeiro momento, como nós não temos a sede própria, nós estamos trazendo esses dois cursos, que é Direito e Comércio Exterior, né, que é uma demanda do município até para o desenvolvimento, e com a construção depois do nosso espaço, nós pretendemos trazer mais cursos, pós-graduação, toda a parte de extensão, cursos de curta duração, toda essa estrutura que a universidade oferece. Da Prefeitura Municipal de Gaspar, falando sobre a assinatura de um convênio com a FURB, Universidade Regional de Blumenau, Gil Dias para a Rádio Sentinela.